anos vagueei sem ti, mas Senhor me resgataste aqui. Oh, me lembro quão vazio andei, só em angústia do eu chorei. Satisfação em vão busquei, nada que tentei provar durou, insatisfação só me